Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Bem, a gente já falou pra caramba de Metalhead, né? Agora é Black Millzinha. Metalhead Cast. Metalhead... Posso falar só um negócio? Você quer falar mais de Metalhead? Não, eu fiquei... só mais um pouquinho. Gávea Estática. You can blame me. Try to shame me. And still I'll care. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego, estou aqui com o Dr. Fábio. E aí, traças? Com o Viking Frost. Depois o cara fala que não tem nickname aí. Dr. Fábio é o quê? Então... É um título. Não, pô, mas é oficial, cara. Tô sabendo. Tô aqui também com a Fabiana. Eu? Ô, Felipe, você chamou quem? Chamei você. Oi. Cara, tem muito potencial, né? E... por último, estou aqui com o Felipe também. E aí, traças? Nossa, eu achei isso tão ofensivo, cara. Mas tá xingando, ouvinte? É, quem sabe, vocês, né? Vocês no seu lugar. Mas é porque o cara, quando vira doutor, pô, todo mundo vira traça depois, né? É verdade, tem isso. É isso aí. E a gente tem que aceitar a nossa posição de traça. Rapaz. E hoje a gente tá aqui pra falar da quarta temporada de Black Mirror, né? A gente não podia deixar passar. Que a gente sempre, vez por outra, a gente tá citando Black Mirror, né? Até no Gávea Estática sobre alimentação, a gente citou Black Mirror, conseguiu. E, cara, direto ao ponto aqui, o que, que vocês acharam da quarta temporada? Eu nunca pensei como temporada, porque cada episódio é diferente. Parece que é um negócio só, sabe? Ou vários negócios, né? É, não é tipo American Horror Story, que é tipo uma temporada só, uma história. Então eu acho estranho, eu vejo por episódio, assim, ah, esse episódio foi ruim, esse foi bom. Eu prefiro olhar assim. Mas falando muito mal dessa temporada, né? É, tem uma galera que não curtiu tanto. Mas é engraçado você falar isso, que é claro que mais pra frente a gente pode se aprofundar melhor, mas essa temporada, mais que todas as outras, meio que tá ligando tudo, né? Eu já não consigo mais ver com uma coisa totalmente diferente, sabe? Quando eu tinha a primeira temporada lá, via a história do porquinho e depois da bicicleta, eram coisas tão extremas, assim, tão diferentes, que você não conseguia colocar no mesmo universo, né? É, eu acho que inclusive esse era até o objetivo inicialmente, né? E é uma coisa que foi mudando. Realmente não era pra ser no mesmo universo. E depois o pessoal foi... Eu acho que na verdade é até errado dizer que é no mesmo universo. Eles compartilham elementos entre os episódios, né? Sempre tinha tecnologia, né? Tem os easter eggs, né? Esse é o tema principal da série, né? Mas assim, por exemplo, a partir do momento que você cria uma tecnologia X em determinado episódio, você pode usar ela em outros episódios, porque aquela tecnologia tem muitas formas de você explorar ela como história, né? Igual a própria questão do grão lá. Quantos episódios teve relacionado ao grão, explorando coisas completamente diferentes entre si? E coisas que são tipo... Às vezes tem um episódio que parece que se situa um pouco antes, um pouco depois, então você vê tipo a evolução do grão, ou então um protótipo do grão, né? Isso, exatamente. É interessante também. Isso, né? eu acho muito legal, esse tipo de coisa. Isso tem até um pouco de eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de coisa quando eu comecei a ler sobre game design, né? E justamente essa questão de design space, né? O espaço de design que determinada mecânica te abre em um jogo. E a mesma coisa é com elementos de história. Você tem espaço de história, né? Que um pequeno elemento que você coloca, às vezes, te permite combinar com várias paradas, fazer várias histórias diferentes, né? Você pega a história das baratas, aquela história original lá do grão, a história do cara, da mulher com o marido robô lá, né? Que ela vai pegando personalidade. Isso é tudo coisa que, por causa de uma tecnologia, você consegue fazer esse monte de história. Entendeu? Então, eu acho que é interessante que eles comecem a combinar cada vez mais essas paradas, porque toda vez que você introduz um elemento, você não tá introduzindo uma história a mais. Você tá introduzindo a história daquele elemento, mais a história da combinação de todos os outros que você pode fazer, né? Eu acho isso muito maneiro. Mas vocês não acham que nessa temporada... as pessoas falaram tanto, vamos tentar ligar todos os episódios, que eles meio que forçaram isso um pouco, porque você podia fazer vários episódios, sabe, em várias temporadas diferentes, usando o conceito do grão, mas que não fosse exatamente a mesma coisa e tal, mas o povo reclama tanto, cara, que eu acho que eles tentaram dar um, sei lá, meio que ajeitar, dar uma liga, assim, eu não sei se... fica muito legal isso. Ou explicar tudo aquilo, né? Exatamente. Mas eu acho que não, porque nas outras temporadas tem sempre ligação um episódio com outro. Se você for... Tem uma teoria de uma moça que colocou em ordem os episódios, né? Uhum. E você tem sempre coisa ligada do segunda temporada pra terceira ou pra primeira. Sempre aparecendo... Mas era mais uma brincadeira, né? Tipo, como você falou, easter eggs, né? Não, não, porque tem coisa que passa na TV que alguém tá assistindo que é sobre o senador do primeiro episódio, no caso. Tá passando no episódio da terceira temporada. Uhum. Tem coisa desse tipo. Mas então, eu acho que isso cabe no que o Fábio falou de ser uma coisa de easter egg mesmo, porque assim... Sim, não foi explorado a questão do senador. Em nenhum momento eles deram um prosseguimento da história do ursinho lá virando presidente. Né? Ah, é sim. O pior até hoje, na minha opinião. É aquele. Pior que o Metalhead. Pô, Metalhead. A gente vai chegar lá. Não, o do Valdo, boneco lá. O Waldo. Ah, todo Waldo, mundo também. Isso. Tem um monte de gente que detesta esse episódio, né? Eu não detesto. Eu só acho que ele é meio abaixo mesmo do restante. Não curto tanto. Mas até o Waldo, ele aparece em algum outro episódio. Tem algum cartaz, alguma parada dessa. O que eu acho que, às vezes, isso pode... Eu vi esse post aí que o Felipe falou, da menina lá que colocou tudo em ordem. E tem umas paradas que acaba ficando meio forçada, que nem o final, não sei se vocês lembram, o final do episódio do Waldo mesmo, vira quase uma sociedade distópica, né? Com ele lá, meio... Mendigo. É, o criador do Waldo, mendigo, e tem tipo... É. Meio do 1986 mesmo, que o Aiken sempre cita, né? 84? 84, né? 86 é meu ano de nascimento. Do 84, né? Que tem a galera que fica vigiando ele, né? E tal, sei lá. E aí isso parece que não se encaixa tanto com outras histórias que às vezes tá em um tempo futuro aquele, né? Sim. Como, por exemplo, o San Junipero, com certeza seria depois daquilo. Uhum. Tem uma tecnologia mais avançada que aquilo. Mas não sei se na, eu não consigo ver no mundo do San Junipero ter aquela situação do Waldo, né? Sim, sim. Mas então você acha que passa em mundos diferentes? É isso que você tá falando? Cara, eu acho. Quando tem esses easter eggs, eu acho que no começo devia ser só easter egg mesmo. Mas eu acho que os caras estão batendo tanto na tecla que eu acho que já é meio que certo que é um mundo só. Mas eu acho que não importa, né? Se é no mesmo. São histórias fechadas, né? É, importar não importa, mas a partir do momento que a série assume isso. Eu não entendo isso. Mas ela não assumiu nada, cara. Ela simplesmente tá usando elementos da parada. Não, cara, né? Agora assumiu, velho. Depois desse último... Cara, o Black Museum... É, depois do Black Museum. Em qual episódio que eles falaram assim, é tudo uma história fechada seguindo aqui? Cara, Black Museum, Black cara. Museum, é... Black no Museum último... tá na sua cara. O pessoal fala que é easter egg. Aquilo, cara, não, aquilo não é easter egg. No último episódio, simplesmente usou os elementos pra fazer uma outra história que se aproveitava de todos aqueles elementos. Mas isso só mostra que tá tudo no mesmo universo, né? Eu acho. Não necessariamente. Como que você coloca no mesmo universo o episódio das baratas e o episódio do Waldo? Cara, eu acho que agora a gente vai ter que aceitar, porque é o que eu falei, eles estão me forçando. Você tá esperando o quê? Que na quinta temporada apareça o Waldo em outro episódio pra você... Se claro, aceitar isso? Se for o mesmo universo, você tem que ter ligação da timeline com isso daí. Você não pode colocar que no mesmo universo aconteceram dois eventos cataclísmicos no mundo inteiro que vão de encontro um com o outro. Ora. Você não pode ter o apocalipse robótico e o apocalipse mutante simultaneamente no planeta inteiro. Quem disse que não? Porra! Mas, não, mas veja bem, apocalipse mesmo até agora, a gente só tem o Metalhead. Tem algum outro apocalipse, cara? Oh, das baratas, então, mas... porra. Não, o da barata não é apocalipse, não, cara. De onde que você tirou que é apocalipse? Ah, mas chega a ser, tá tipo dizimando o povo. É, não é. Ali tá é zoado. A limpeza. Como é que é o termo que o pessoal fala? Faxina étnica. Não é apocalipse aquilo. Cara, eu acho que você tá esquecendo. Aquilo não é mutante. Você falou de apocalipse mutante, aquilo não é. Não, sim, ok. Mas é uma parada que você não tem mais uma sociedade normal ali, cara. Uhum. Tanto que os civis sabiam que não existia baratas. Quem achava que existia as baratas era o próprio exército que tá sendo controlado. Quando eles chegam lá nos civis, os civis sabiam que eles nem sequer enxergavam. Como baratas, os caras. Aquilo é a limpeza, é a... Lavagem cerebral. Lavagem cerebral que os caras fazem no sim, exército. Sim, lavagem cerebral. Mas por quê? Feito pra causar, pra fazer limpeza étnica e pra eliminar a população, os indesejáveis. É apenas, né, uma guerra civil. Aquilo não é, não é sim, apocalipse. Sim, cara, já, ok, eu já concordei, já me corrigi. Ah, tá, não, beleza. Não, mas eu fiquei... Eu fiquei pensando nesse episódio em Metalhead, né? Como é que chegou nos cachorros? E se, depois disso, porque deu uma falha no soldado, certo? Uhum. Aí fala, ah, o mano não vai dar certo. Uma hora vai dar tilt, assim, vai dar pau. Então, por que não fazer máquina mesmo, sabe? Pode ser um pulo. Uhum. Aqui, o cachorro, na verdade, é uma evolução do soldado que não deu certo. É porque não ficou claro se aqueles cachorros sabiam diferenciar quem eles deveriam matar ou não, né? Então, em algum momento deu um pau, sabe, no sistema? Deu falha no sistema? Se eles começaram a matar todo mundo? Isso é teoria, né? É, não, Metalhead, até um episódio bem controverso, muita gente achou o pior de todos, eu achei o segundo melhor dessa temporada. Eu também gostei. Eu não curti. Eu curti. Só que uma coisa não tem como negar, né? Ele não tem informação nenhuma, praticamente, né? Por exemplo, a gente não sabe se não existe uma corporação ainda ali, né, mesmo? Acho que dá a entender ali que só tem robô lá descontrolado, mas pode ser que existe, né, uma corporação que controle aqueles robôs. Que a gente só vê só o lado dos robôs e o lado daquela mulher lá que são tipo uns rebeldes, uns fugitivos, sei lá que são. O lance do meu problema em pessoal querer formar algum tipo de ligação com isso tudo é justamente esse. Não importa isso, entendeu? Não importa se tem uma corporação controlando, não importa se é no mesmo universo. O importante é aquela história com aquele elemento, entendeu? Esse que é o lance. É por isso que essas séries são episódios fechados. Sim, sim. Não, eu concordo totalmente com isso. É claro que eu acho legal como uma brincadeira só, você tentar ligar e tudo, mas a partir do momento que você começa, não, isso não faz sentido porque o outro episódio contradiz isso, aí eu acho que aí não dá, né, cara? Realmente. Aí mas eu acho que a série já deixou explícito que realmente é tudo no mesmo universo, só não precisa se encucar com isso. Entendi. Só esse Metalhead mesmo, porque parece que não tá encaixado com nada mesmo, nada. Ah, eu vejo ele como o final de tudo, o final da antologia. É, eu só ficaria muito decepcionado se lá na frente eles citassem o Metalhead como se fosse uma simulação, sabe? Ah, sabe aquela simulação, o Metalhead? Porra. Mas pode, né? É, você sabe qual é o meu problema com esse episódio, o Metalhead? Eu até entendo quem gosta dele, porque tem questão lá do cachorro robô, que é maneirinho, e a tensão da perseguição em si. Mas quando eu vejo Black Mirror, eu quero que o episódio me dê ideias, entendeu? Me dê ideias novas. E o que eu vi ali foi só umas máquinas perseguindo pessoas, assim, entendeu? Eu encarei dessa forma. Cara, por isso que eu não gostei muito desse episódio. O lance do Metalhead é porque ele é simplesmente um exterminador do futuro, entendeu? É, exatamente. E isso eu já vi N vezes. Uhum. Sim, mas é ok pra mim. Por isso que pra mim esse Metalhead é ok só. É a tensão, né? É a história ali, você vê aquela história pela tensão. É, eu também. Eu achei, cara, eu realmente fiquei tenso naquele episódio. Diferente de, por exemplo, até que é um episódio até mais Black Mirror, se parar pra pensar, que é o da terceira temporada do jogo, né? Que também era pra ser meio que uma história de terror, mas aquilo eu achei meio fraco, a história em si. Mas desse, o Metal Eu não lembro Red, como acabava. Acabava que o cara meio que tava, ele, o tempo todo ele ficou tipo ele ficou tipo uns 10 segundos só na simulação, só que deu um... Não, foi menos, foi tipo um segundo que ele... É, ficou pouquíssimo tempo, só que na cabeça dele, como bugou, ele viveu aquela história inteira lá. Isso, né? O lance deu merda porque ele não desligou o celular quando mandaram, aí quando ele recebeu uma ligação, aquilo deu interferência no jogo e ele ficou, né... Preso lá. Preso pra sempre, né? Uhum. Ah, é a história do primeiro episódio, né, dessa temporada, se você for pensar. É, a consequência do cara, né? É. Mas só antes de a gente sair do Metalhead, só uma curiosidade que eu vi alguém falando aí no YouTube. Tava comparando aquele robozinho do cachorro com muitos robôs que tem lá do Boston Dynamics lá, né? Boston Dynamics. Aqueles que todo mundo fica chutando, né? Aham. Uhum. Isso. Cara, parece muito mesmo. Tem um lá que parece muito com aquele cachorrinho, né? Olha o resultado. É aquela caixa cheia de ursinho. Que porra é aquilo, cara? Nossa, então é isso que eu ia falar, cara. Eu gostei desse episódio por ele ser simples. Só um episódio de sobrevivência e mais nada. Aí chegou naquele final. Que final bosta, cara. Eu não sei o que quer dizer aquilo. Cara, é só... Quer dizer simples. Eles estão numa sociedade apocalíptica, escrota, todo mundo morrendo, sendo perseguido por robôs. E eles são um grupo de sobreviventes que viviam, né, em uma comunidade de sobreviventes. E eles foram pegar um ursinho pra uma criança que tá morrendo na comunidade deles, é isso. Imagina que era algo desse tipo depois que teve a revelação da caixa, mas antes de eles entrarem naquele depósito, eu tava viajando total. Quando ele falou, não, cara, sério que a gente vai entrar aqui? O fulano já vai morrer, né? Aí ela fala, não, vamos tentar aliviar os últimos dias dele, né? Eu achava que tava... Tinha alguém sofrendo alguma experiência lá dentro do depósito que eles queriam salvar a pessoa, sabe? Uhum. Eu achava que era alguma coisa desse ou tipo. Ou botar remédio. Eu pensei em medicamento. É, eu pensei exatamente. Medicamento ou alimento. Uhum. Eu já pensei em tecnologia pra parar aqueles robôs depois que eles apareceram, né? Quando apareceu o primeiro. Pensei, deve ser algum tipo de tecnologia pra desativar eles, alguma coisa do tipo. É que até então não tinha aparecido ainda os robôs, né? O robô aparece lá dentro, quando eles já estão dentro. Dentro, né? Sim, quando começa você não sabe o que que é, não tem ideia. Aí quando ele aparece, que ele solta aqueles espinhos no começo, você já pensa, né? Deve ser alguma coisa pra parar esse bicho. Uhum. Inclusive o pessoal tava falando que é muito esquisito o robô tá exatamente atrás da caixa que eles estavam procurando. E essa caixa ela tinha número, né? Eu acho que tipo, eles de algum jeito conseguiram rastrear que eles estavam indo pra lá e o robô ficou lá só esperando. Ou tinha 1 milhão deles, né? É, tinha vários ali dentro do galpão. É isso aí, e né? Tem a, mas também tem a teoria do ursinho ser um macaco, né? Lá do Black Museum. Ah, aí, cara, que é a mesma aí... tecnologia. Mas aí eu acho que já começa a cair naquilo que o Aiken tava criticando, né? Que a galera começa a querer ligar. Pode até ser, sabe? Só tá na loucura de querendo... É tipo assim, eu acho que até pode ser, mas não importa, sabe? Tipo isso mesmo. É, exatamente. E aí, mas querem voltar então pro primeiro episódio, que eu, na minha opinião é o melhor, foi o que eu mais curti de todos. Eu dormi. Sério? Porra! Cara? Nossa, é muito legal. É, não, mas... episódio mesmo? Ah, o da nave. Kallister. Esse é muito maneiro, cara. Eu gostei demais desse episódio. Já começa com aquela todo aquele template de Star Trek, né? É, sim. De cara, já passa pra vida normal do sujeito lá. No começo você fica com a dó dele, tadinho. Depois você vê que ele é um filho da puta, né? Então... Uhum. Né? Eu vi muita gente até relacionando, você chama que o cara é filho da puta, mas chega no GTA da vida, você vai matando todo mundo também, mas é diferente, né, cara? Inclusive tem DNA das pessoas mesmo, né, lá na parada, né? É, mas o DNA é só pra fazer a cópia mesmo, né, pegar as informações, né? Mas aquilo ali é uma consciência, né, cara? É uma consciência artificial, mas são consciências, né? Aham, e sem autorização da pessoa, né? Exato. Que assim, tinha tanta gente escrota naquele episódio, que talvez se ele oferecesse uma grana, alguma coisa assim, talvez o cara falasse, pode pegar minha consciência aí, que é até uma coisa que meio que aparece no Black Museum depois, né, com aquele consciência do presidiário, né? Que o cara meio que negocia a consciência dele, né? Eu não gostei muito desse episódio porque pegaram, assim, o modelo de que o que é o nerd, sabe? Não podia ser o presidente que é todo descolado aí por trás dele fazia isso, aí não, tinha que ser o nerdinho, sabe? Que... Mas eu acho que já foi proposital isso, não? Pra mostrar na vida dele como um cara que você vai ter dó, como uma moça que chegou na empresa. Parece que é um coitado, né? E no jogo ele mostrava realmente quem ele era. É, que é uma coisa que a gente relaciona diretamente com a galera que faz os comentários agressivos na internet, né? É o hater, né? É, um hater, que muito... Eu não duvido que se pega a maioria desses haters por aí, se for confrontar o cara na vida real, o cara não vai ser daquele jeito, né? Não, é tudo cachorrinho, tranquilinho. Vai confrontar um cara desse no dia a dia. Às vezes o cara não quer nem entrar em discussão, sabe? Às vezes você fala alguma coisa. Tem um cara que faz esses comentários agressivos na internet. Eu já conheci pessoas assim, sabe? Que aí depois que você vai falar com a pessoa nem quer entrar nessa discussão, nem quer falar, não, tipo. O lugar de discutir isso na internet, não é aqui, sabe? É o medo. Na vida real, você não tem o Google, sabe? Pra ficar procurando resposta boa. Não tem. Boa entre aspas, né? Que esses caras... É verdade, né? Qualquer coisa que preste, né? De personagens escrotos ali, eu acho que só acho mesmo aquela recepcionista, cara. Muito chata. Mas os outros ali... O CEO é também, né, cara? Pô. O cara... Mas o povo gostava dele, né? Mais ou menos, né? É, gostava. Mas aquela mulher lá, negra lá, também... Ela até alertou pra estagiária, né? Não, o cara é boa pinta lá, mas não chega muito perto... Não, do CEO, o descolado mesmo, né? Uhum. Só toma cuidado lá que ele passa vara em todo mundo. Então nem chega... Não dá muita trela pra ele, sabe? Ou seja, o pessoal meio também não era... Assim, é aquele escroto socialmente aceitável, sabe? Do dia a dia. Não é o escroto assassino. É o escroto do dia a dia, assim. Mas, cara, o que, é que eu ia falar? Ah, tá. Nesse primeiro episódio foi uma coisa até que eu tava falando com o Fábio e com o Ike lá no WhatsApp, né? Também é um daqueles episódios que reaproveita um pouco algo que já foi falado, né? Em outros episódios, né? Que, no caso, é a parada lá da própria consciência. Do que a gente vê no San Junipero, por exemplo. E eu não sei se eu tô maluco. Eu acho que no outro Gaveta Estática que a gente gravou... em algum momento a gente fez essa pergunta, né? E aí, vocês topariam ir pra San Junipero e tudo, né? E algum de nós, não sei se fui eu, comentou, né? Ah, cara, vai que alguém hackeia aquela parada e faz um inferno, né? Porra, é basicamente isso que acontece, né? No episódio lá do Star Trek. É bem Trek, isso aí, né? Foi você que falou, sim. Ou seja, é aquele negócio, não dá pra você... Assim, é claro que a consciência, se você for levar em consideração a teoria do Aiken, que eu acho que, inclusive, mais ou menos por aí mesmo, a consciência tá desligada de você, como se fosse uma outra coisa, né? Ou seja, se você topa aí pra San Junipero, você na verdade morreu, né? E sua consciência continua cara, lá. Cara, eu quando assisti o San Junipero, eu entendi que era um download, né? Ou seja, o que tava ali no teu corpo é o que... Era transferido. É transferência, não a cópia. Mas sim, os outros episódios, e principalmente o Black Museum, ele dá a entender que é de fato uma cópia, né? Uhum. É porque tecnicamente, esse lance, né? Se você pelo menos for seguir pela sci-fi, pela linha mais hard, assim, né? Uhum. Esse lance de transferência é meio impossível, entendeu? É, mas é seriado, né? Ficção, né? Eu gosto mais da ideia da transferência do que da cópia. Eu acho mais interessante. Dá menos angústia, né? Menos angústia. Mas é uma transferência, né? Porque, tipo, você morre e continua vivendo em outro lugar. Você não continua vivendo aqui. Cópia, você teria que continuar. Não, o corpo morre vai apodrecer. E uma outra cópia vai fazer outra coisa. Você morreu. Fabiana, imagina o seguinte. Você vai fazer uma cópia sua. Uma transferência, digamos assim, né? Sim. Tá na sua cadeira. E ali você vai transferir pra um corpo que tá na cadeira do lado. Imagina o seguinte. Em vez de ser uma coisa instantânea, imagine que você transferiu, mas você ainda tá no seu corpo. Você olha pra pessoa do lado, tem uma cópia sua do lado. E depois alguém dá um tiro na sua cabeça. É mais ou menos isso. É isso aí. Ou seja, você, apesar disso não ser tão mostrado na série, é como se fosse isso. Até se você começa a relacionar um episódio com outro, esse mesmo do Star Trek, você vê que as consciências são independentes, né? Imagine que como se fosse o San Junipero fosse isso. Quando você passa a consciência, o seu corpo morreu. Aquela consciência que tá em San Junipero, ela tem todas as suas memórias, tudo que é a mesma coisa do próprio do Star Trek. Uhum. Quando uma consciência é passada pra lá, quando a estagiária é passada pra lá, ela lembra disso. Não, mas ontem eu tava lá, ontem eu falei com ele, sabe? Ela lembra de tudo, mas não é ela, é uma cópia, entendeu? É isso que é a angústia da parada. Eu acho que a gente citou até o filme do Schwarzenegger, né? No outro... O Sexto Dia, né? Outra coisa, o Sexto Dia, que tem uma cena que é exatamente assim, né, cara? Sabe um outro filme que é até mais brutal, mas é exatamente isso? Eu agora vou dar um spoiler do filme. Pra... É aquele lá dos mágicos, cara. Qual é o nome? Do Christopher Nolan? Tem o Tesla, né? Truque. O Grande Truque. É o Grande Truque. É exatamente isso, cara. Da forma mais brutal possível, sabe? Né? Mas sabe por que eu achava que era uma transferência, de fato? Principalmente no San Junipero? É porque a pessoa... A princípio, quando ela tava viva, aquilo pra ela era uma realidade virtual, né? Aham. Uhum. Ela entrava no jogo, né? Ou seja, ali... Ela entrava no jogo, né? Uhum. E pra mim não fazia muito sentido depois ela virar uma cópia, né? Uhum. Mas ele meio que deixa isso de lado mesmo e assume que é uma cópia. Principalmente no Black Museum e também no episódio de Natal, né? Mas será que é a mesma tecnologia de um pro outro? Talvez não seja. Talvez não seja, mas é muito parecido, né? Mas no Black Museum ele cita o San Junipero cita todos esses negócios. É. Eu até imagino que se for mais uma vez colocar tudo na ordem, o San Junipero seria bem perto desse do Star Trek, né? Porque até o aparelho é bem parecido, né? Que ele coloca lá pra entrar no sistema. Sim, na aquela testa, paradinha, né? Que coloca na testa, é bem parecido. Olha aí, tem um problema de propriedade intelectual aí, porque... Quem desenvolveu aquilo ali? Aquele louco do Black Museum, não foi? Então, mas o cara do jogo, lá do USS Callister, tá usando também, né? Será que ele roubou ou ele comprou? Uhum. Você tá deixando. Não, eu acho que a tecnologia já tá aperfeiçoada quando chegou. É open source. Open source. Aí tem um cara de podcast que eu escuto que ele ficou super incomodado. Que no final desse do Star Trek, o cara fica meio desacordado, né? Ninguém sabe se ele vai morrer ou não e tal. Só que, tipo, ele quando entra, pela última vez lá quando ele entra, ele ele comeu a pizza. E ele quando entra, ele ainda tá mastigando a pizza. Ele diz, cara, ele tá com a pizza na boca até agora. Aquele negócio deve estar apodrecendo na boca dele, cara. É, até acharam o maluco lá, né, em coma, né, sei lá. É, então, a minha interpretação quando eu assisti o episódio é que ele entrou em um coma mesmo ali, né? Só que aí depois o pessoal falou, não, na verdade, ele só é alguém ir lá e retirar o negócio da testa dele, que em tese ele volta, né? Só que parece que era feriado de Natal, então talvez ele fosse ficar lá, não sei se alguém ia chegar a tempo, né? Sei lá, pode dar alguma merda. Verdade, ele pode ter morrido. Mas, sei lá, eu achei que era uma coisa mais obscura quando eu, também. Quando eu vi aquele episódio. É bem triste, né, esse final. Eu achei não, achei bem feliz, viu? Achei bem feito, né? Ai, coitado. Não, por mais que ele tenha feito aquilo, sei lá, morrer daquele jeito, tá doido. Não morrer, né? A gente não sabe. Olha, eu matando o cara. Ele morreu. É. Morreu engasgado com a pizza. É, olha. Ai. Tô chorando. Mas, cara, vocês não tiveram a impressão que, de uma forma geral, essa última temporada... Eu não digo finais felizes, mas... Teve um pouco mais disso de querer punir as pessoas mais escrotas, assim. Você vê, teve esse cara no primeiro episódio, que ele era o mais escroto lá e foi punido dessa forma. Que a galera lá, eles estavam, na verdade, eles já estavam satisfeitos de morrer. Eles não só não morreram, como eles foram lá pro mundo aberto lá. Então, meio que dá até um ar meio esperançoso pra galera da... É, vão fazer até um spin-off. Estavam vivendo num MMORPG, né? Eu acho que isso é meio que um mas inferno. Ah, mas vê de onde eles saíram, né, cara? Os caras saíram de um lugar ali que, pô... Que a diversão era bater a cabeça pra ver se sentia alguma coisa. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, que nas outras temporadas pareciam que o episódio era mais dedicado à tecnologia, a mostrar que a tecnologia mudava na sociedade. Já essa temporada é mais no pessoal mesmo, né? Talvez o Arcanjo, né, tenha um pouco disso, né? Que é a tecnologia de fato... causando merda, né? Os outros nem tanto, né? Sim, mas mesmo assim ainda é pessoal, né? Porque tem o drama da menina que queria ficar livre da mãe, praticamente. É, mas sempre teve pelo menos um episódio desse tipo. Na primeira temporada teve aquele que eu considero talvez até o melhor pra mim de todos, que é aquele do casal, né? Do grão, né? Do grão. Acho que é o primeiro que aparece o grão, né? É, o primeiro de todos. Ele é totalmente uma parada pessoal também. Que é até por conta desse episódio, que eu gosto muito, que eu não curto tanto o Archangel, que eu acho muito parecido. Quase um remake, o Archangel. Só que, em vez de ser um casal, é relação de mãe e filha, né? Mas é bem isso, de obsessão, né? Relacionamento abusivo, né? Eu acho bem parecido. Vocês curtiram o Archangel? Eu gostei, cara. Eu gostei. Ah, achei muito bom. Eu não gostei, não. Eu não curti muito, não. Eu acho que foi pior dessa temporada, na minha opinião, inclusive. Ah, é que, tipo, sabe o que dá raiva? Quando tem adolescente, sabe? E não... Ah, porra, mas é escroto é adulto, né? Assim, sabe? No futuro, só uma coisa não muda. O adolescente, né? A menina pegou... Só faz bosta. Ah, nada, mas a escrota do episódio é a mãe, né? É, cara. É, mas... Porra, eu não acredito que você tá falando isso. Eu achei que você ia falar assim, ah, mas se eu pudesse, eu faria isso pra não perder meu filho. Nossa, jamais, cara. Tá doido. Isso daí é só... É invasão de privacidade, assim, sinistra, cara. Cara, além de ser invasão de privacidade, aquilo é um gatilho pra ansiedade infinita, né? É a mesma... Exatamente. É a mesma coisa do episódio da primeira temporada, do casal, sabe? É a mesma coisa. O cara, quando começa a analisar a... Tudo bem que o que é foda é que meio que valida no final, né? Porque o cara realmente foi traído, né? Sim. Isso que é foda, né? Que mesmo ele todo obcecado, acaba sendo ele mesmo tem a validação dele, né? Da obsessão dele. É nesse episódio aí que a pessoa consegue bloquear você também? É White Christmas. A filha, né? Isso. Ah. Esse episódio é muito bom. É bom pra caramba. É, eu acho que é... Eu diria que é o melhor, cara. Eu acho que é o que eu mais gosto, pelo menos. Ele tem uma pegada um pouquinho também do meio estilo Black Museum, né? De ser tipo alguns contos, né? Sim. Tipo, tem a história principal lá, mas ele vai meio que contando os contos. É interessante. Eu gostei desse modelo de season finale, né? De pegar vários elementos e fazer um episódio só. Esse do Arcanjo, né? Que também parece que divide bastante as opiniões. Inclusive, ele foi dirigido pela Judy Foster, né? Uhum. É. Tem vários diretores conhecidos, né, nessa temporada, nessa quarta. Eu tipo, o Hang the DJ é um cara que dirigiu vários episódios do... Acho que do Game of Thrones, né? Ah, foi? É, e o Metalhead é um diretor de cinema, né? O cara é... Ele fez A Estrada, não foi? Eu acho que... David Slade? Isso explica muita coisa. Que filme desgraçado, cara. Não fala isso, meu Deus. É muito lindo. Não sei. Não, peraí. Aí você me perde, Fabiana. Dizer que aquele filme é lindo. A Estrada? É, A Estrada, né? Cena desgraçada dos canibais, cortando a perna do cara pra comer devagarinho. Mas é que no filme ainda nem não apareceu no... Posso falar do livro? Que é baseado no livro, né? Pode. Eles comem bebê. Caramba. Não tem criança. Ah, por isso que você achou bonito o filme, né? Porque não Nossa, tem... lindo esse filme. É lindo o filme. É, perto do livro deve ser mesmo, né? O diretor da estrada, que se chama John Hillcoat, sei lá. Ele dirigiu o Crocodile, né? Que é da do casal lá que mata o ciclista lá. Poxa, que melhor episódio da temporada. Ah, é? Você curtiu? Você gostou? Gostei. Eu vou falar que esse daí, cara, foi o primeiro dessa temporada que eu achei mais com cara de Black Mirror mesmo. Assim. Cara, esse episódio... Eu não vou falar que eu não gostei dele, não. Achei até ele legalzinho, mas esse foi o episódio que eu fiquei assim... Ah, você tá de sacanagem. Que ela vai conseguir fazer isso de novo. Vai ser mais uma na conta. É o quê? Quando ela saiu matando a galera? É, caraca, a mulher é mais mulher ninja, do porra. Que qualquer assassino profissional, cara. Uh-huh. Aquele cara lá, o primeiro que ela mata, que era a namorada dela, sei lá. O cara tem, sei lá, 3 vezes o tamanho dela. É, exatamente. E ela mata o cara, derrubando o cara. Esse não fez... Esse assassinato não fez o menor sentido, cara. Mas se você for ver, talvez ele tenha sido... Deixa eu ver aqui a lista, mas talvez ele e o Metalhead foram os episódios que mostrou de fato... Assim, eu sei antes que o Aiken fala, Black Mirror não se trata somente disso, mas foi o que mostrou uma tecnologia diferente, né? Sim. Que foi o negócio das memórias lá, eu achei bem legal. Essa tecnologia eu achei maneira. E, na verdade, o que salvou esse episódio pra mim foi o final. O lance do... Como que era o final mesmo? O final, que, na verdade, não é tão diferente, né? Daí... o final ela mata o bebê lá do casal, né, da investigadora e do cara, que ela matou, porque ela viu que, depois de tudo, ela viu o bebê lá, e aí ela mata o bebê porque, tipo assim, as pessoas podem, teoricamente, ler as memórias do bebê e ver o que ela fez. Mas aí você descobre que o bebê era cego, na verdade. É. Cara, é só pra ficar na bad mesmo, nem precisar falar isso, né? Você já matou o bebê, não precisa piorar, cara. Não, e aí o mais maneiro, como que eles descobrem ela? Eles veem a memória do hamster que tava no quarto do bebê. É engraçado quando filma, né? Ele morre com um cara assim. Foi a melhor coisa desse episódio. Foi foda, cara. É. Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Que? Aí só se vai livrou lá. De levar martelado esse hamster. Ai, cara, muito bom. Mas essa tecnologia não é tão diferente, não. Essa tecnologia pode ser um dos princípios do grão também, né? Pode ser, pode ser. Mas eu acho muito da hora, e dá um charme, né, no episódio, quando ele fala que é coisa que acontece na vida real, né? Chega assim, você... Esse lugar é uma rua que tem muitos bares, aí ela abria a cerveja, né, pra você sentir o cheiro. Eu achava muito da hora esses toques, foi, né? Muito maneiro. Aí fala, não, tá tocando aquela música. É inclusive uma música que toca em vários episódios, né? Não sei o nome da música, mas é uma música que é bem recorrente em Black Mirror. É a música que a mulher canta lá no episódio das bicicletas da primeira temporada, inclusive. Aí tá tocando essa música, né? Ah, beleza, ligava a música pro cara escutar, né? Aí cada um vai lembrando uma coisinha. Eu achei bem da hora toda essa investigação. Porra, e eu fiquei com dó, cara, quando ela pegou a indiana, aquela mulher, sei lá. Isso. Eu fiquei com dó, cara, eu tava gostando dela. É, pô. Uh-huh. Tá muita eu não esperava que ela ia morrer daquele jeito assim, cara. A mulher disse, não tem nada pra fazer, vou ter que te matar mesmo. E ela só queria ganhar o bônus, né? Pois é, né, cara? Era. Poxa, que... Resolvi rápido o caso, né? Sei lá, mas sabe o que me dá agonia nesse episódio? É o seguinte, é que você, pelo fato de você ter visto qualquer coisa assim na rua, como aconteceu, né? Teve um acidente e ela por acaso viu sem querer o acidente, a polícia pode vir investigar você, né? Pra pegar suas memórias e descobrir o que você viu, o que você deixou de fazer, o que você não fez. Cara, é meio assustador, assim, isso. Quase um Minority Report, né? Tipo, exato, você pode ser pego pra uma parada, tipo, você é meio que obrigado, né? Se... A indiana, ela chega a mentir, né? Pra Mia, que é a minha arquiteta lá. Uh-huh. Ela fala que não, se qualquer coisa que aparecer lá é segredo, só que antes ela falou pro marido dela que só pode reportar se ela vê um crime. Aham. Uh-huh. Eu não gostei muito, só porque eu acho que foi meio assim, sabe? Não faça a escolha errada. Se ela tivesse, sei lá, chamado a polícia quando eles atropelaram o primeiro cara, nada daquilo ia ter acontecido. Não. Foi meio, sei lá, lição de moral. E você vê que fica nas entrelinhas do episódio que realmente a polícia já tá com várias tecnologias de rastreamento, porque ela fica com cagaço, apesar do negócio ter, acho que 10 anos, né? Tem bastante tempo. Ela fica com cagaço de, se o cara falar onde tá o corpo, eles conseguirem rastrear ela de alguma forma, né? É. Eu acho que o lance é a própria questão da memória, né? Porque a própria indiana lá fala que aquela tecnologia que ela tá usando é uma parada que a polícia já tinha há muito tempo, né? Aham, foi liberado pro público só depois de um tempo. Isso. E aquele aparelho que ela usa parece aquelas televisãozinhas com rádio que a avó sempre tinha. Parece. É. Famosa televisão de porteiro. Essa é verdade, né? Antes de ter o celular com TV, né? E o Hang the DJ, o que vocês acharam? Eu vi pouca gente falando sobre esse episódio, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei. Esse daí, mais que qualquer outro de todas as temporadas, acho que é o mais felizinho de todos, né? É, isso. É. Eu gostei pelo final dele, pelo finalzinho dele, assim, pegou de surpresa. Vocês tiveram a impressão de que eles estavam em São Junípero no final também? Quando vê o casal de verdade, você acha que eles estavam... Lá do bar? Isso. Não pensei nisso, mas... Por quê? O lugar, você acha? Eu não sei, eu vi o visual deles, assim, eles estavam muito anos 80, saca? Não reparei, cara. Uma realidade virtual dentro de outra realidade virtual, mais uma vez, né? Nada impede, né? Mas eu acho a ideia por trás do negócio, eu acho que é muito boa. É muito boa, porque eles até falam no começo do episódio, quando eles começam a falar sobre o sistema, você não entende, né, do que eles estão falando. É falar, cara, antigamente as pessoas tinham que se conhecer, né? Não tinha o sistema, como é que devia ser? Aí depois, no final do episódio, que eu me toquei, cara, imagina que várias pessoas colocam suas consciências ali no aplicativo. E roda 1000 simulações em paralelo, né? 1000 simulações. Imagine um banco de dados tipo do Tinder lá, que tem várias pessoas no Tinder, né? Então todo mundo vai colocar sua consciência dentro do aplicativo e o aplicativo vai rodar, tipo... E em vez de você se gastar em um relacionamento, às vezes, de 10 anos, que no final você vai quebrar a cara totalmente, imagine que o aplicativo já vai simular. A pessoa ficou 10 anos com a outra lá e, não, no final você vai se decepcionar tanto que não vale a pena você gastar os 10 anos com essa pessoa, né? É meio doido quando você para pra pensar, né, nisso. Na verdade, pra mim, a coisa mais doida é a capacidade de processamento daquele smartphone deles. Então... É na nuvem, cara. Tá tudo na nuvem, processamento. É 1000 simulações em paralelo de consciências humanas completas. É muito poder, cara. Agora, eu entendi que a pessoa, né, o usuário, aquelas simulações era uma coisa transparente, né? Pra ele. Tipo, ele não sabia a princípio que tava funcionando daquela forma, né? O sistema só dava pra ele assim, ó, rodei aqui uma simulação, ele levou, sei lá, 5 segundos pra rodar, né? Acho que sim. Se fosse uma comparação de perfis. Né? Uhum. E deu resultado pra ele, né? Eu acho que é bem isso mesmo. É aquela parada lá. 2 segundinhos aconteceu aquilo tudo. Ela ficou anos lá. Várias cópias deles. É. Né? E o interessante é que o ponto de ruptura, né? Pra saber se a simulação deu certo ou não, era as consciências quererem de fato ficar uma com a outra, né? Fugirem daquele lugar, daquele. Uhum. Isso foi meio legal também. Assim. Eu fiquei com a impressão, na verdade, que aquilo ali é o resultado para eles, sabe? Pra eles verem que eles iam se dar bem e os dois tinham que combinar se revoltar. Sim. Mas talvez pra outro casal seja outra coisa, sabe? O ponto de equilíbrio. Eu entendi que fosse sim pra todos, né? Sempre isso, né? Talvez. De repente, um casal muito conformista, né? O resultado que deveria dar, eles deveriam escolher ficar lá com quem que saísse. O primeiro de todos, né? Esse episódio me deu uma agonia quando ele teve que ficar 5 anos com aquela mulher chata. Caramba, velho. Eles transando e a mulher com cara de paisagem, mas eu fiquei com tanto ódio. Não, e reclamando, cara, o tempo todo, né? Não, vira aí. Ai, cara, que bafo. Nossa, velho. Vou falar pra você. Mas deu raiva, pareceu que ele era meio banana, assim, sabe? Mas ele era banana. Completamente. Então, e a outra gostou dele, tá vendo? Uhum. Assim, era um banana, mas pra ela, ele era engraçado, né? Não, eu achei a química deles dois, parecia coisa bem genuína mesmo, né? Mas com ela... Eu achei legal ver ele, os dois nervosos, sabe? Mas parece que eles estavam se entendendo. Isso eu acho que a atuação dos caras foi muito boa mesmo. Sim, né? Foi muito bom. Demonstrou bastante isso, a química, né? Eduardo e Mônica. Nossa! Sai dessa gravação, sai. Já temos uma música de encerramento. Não, caraca. The DJ, tem que tocar Panic, não pode ser essa. Ele era babaca, tipo, com outras mulheres, mas com ela ele parecia legal. Ela fazia ele parecer um cara melhor, sei lá. Eu tive essa impressão. Acho que ele não era babaca, ele era meio molengão, assim, ia com tudo, né? Aceitava qualquer parada e tal. Eu não tô lembrando que ele teve. Mostrou depois ele tendo outros relacionamentos, depois daquela mulher chata lá. Não tô nem lembrando. Acho que ficou muito tempo com ela. Tiveram vários outros depois. Né? Acho que teve alguns. A mulher mostra, né? Que ela teve um monte de parceiro, mas eu não lembro do cara também se mostrou ele tendo. Ah, teve sim, né? Teve até uma mulher lá também que tava destruída com outro cara também, e aí um só falava do outro, é verdade. É engraçado, né? Enquanto isso, a mulher que tá reclamando também tá sendo uma simulação também com... Sim, sim. Gente, quem é o par daquela moça? Essa aí vai desistir do Tinder dela. Quem é? Quem é que vai dar um match? De repente ele podia até dar um match, né? Que ele aceitava as escuridões dela lá, né? É, ele fica conformado com aquilo. E... É, tem que ser alguém que se conformasse com aquilo. Né? E é muito assim, meio que realidade. Sabe, você ficar com uma pessoa que você não gosta e você tá só pra não ficar sozinho? Foi tipo isso, assim, aqueles 5 anos. Eu fiquei com dó dele. Mas ele nem podia, né? Ele nem podia, podia largar dela nesses 5 anos. É. Ele não podia questionar. O maior problema era esse. É. Bem, a gente já falou pra caramba de Metalhead, né? Agora é Black Millzinha, cara. Vocês acham que o Black Millzinha foi o melhor dessa temporada? Pra mim, não. Mas por conta de alguns pontos dele que eu acho que meio que puxou pra baixo. Eu gostei de outras coisas. O que você acha que puxou pra baixo? Eu acho, por exemplo, muito forçada a história do ursinho, sabe? Tipo, eu acho legal a ideia por trás... Tá. Mas eu acho que é uma ideia meio absurda. Não que eu duvide que tivesse gente que ia topar aquilo que o cara topa lá, sabe? De ter a consciência dividida com a da mulher. Mas eu acho que aquilo é uma ideia meio forçada. Mais uma vez, fazendo paralelo com o episódio que eu falo, que é um dos meus preferidos de todos, que é o do casal lá, do grão, né? Aquilo, por mais que role uma obsessão por parte do cara, eu consigo enxergar muita gente fazendo aquilo, tendo aquela tecnologia em mãos, sabe? Uhum. Muita gente chegando naquele extremo. Já o negócio do ursinho, tudo bem, é um caso isolado, tá? O cara tá falando de um caso que aconteceu aquilo, beleza, né? Mas, sei lá, eu achei meio forçado, eu não... Tava na cara que aquilo ia dar merda, sabe? Não é como se fosse uma coisa que, tipo, ah, parece uma boa ideia. Em nenhum momento pra mim aquilo parece uma boa ideia. Mas sabe qual que é a parada que pra mim fica crível aquela decisão ter sido tomada? É porque o sujeito lá, né, o dono do museu, pergunta... Se ele quer fazer aquilo na frente da mulher morta, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, coma, e a mulher responder, em uhum. Aí ele fica meio vendido. Né? Isso, exatamente. É. Essa que é a parada. Não, eu sei, e o cara tá no momento. Você sabe quando você já teve que aceitar uma parada que você definitivamente não queria fazer porque tinha alguém assim do lado? Não, eu até entendo. E o cara tava fragilizado pra caramba também naquele momento. Eu sei. Mas são duas decisões. Tem essa, mas eu até entendo o cara tá estando fragilizado. E a do macaco em si, cara. Onde que aquilo era uma boa ideia, sabe? Eu acho que foi só porque o cara já tava querendo largar o foda-se mesmo e disse, não, vou botar no macaco mesmo, sabe? É porque é foda, né? Porque a outra opção é matar a mulher, né? Eu acho que se fosse consultar ela, talvez ela preferisse, cara. É, sim, mas uhum. É um troço meio foda. Né? É. Será que a ideia era tão ruim mesmo? Você imaginou passar com a mulher na sua cabeça o dia inteiro, cara? Não. Reclamando? Não, mas ele pausava. Eu tô lembrando a parada, eu acho. Ele, o sujeito lá, o dono do museu, inclusive fala que eles nem podiam matar a mulher, eu acho. Tinha uma questão lá, é uma lei lá, alguma coisa assim. Isso, uhum. Acho que, tipo assim, eles ficaram num mato sem cachorro, não tinha outra coisa que fazer. Na verdade, acho que na época que foi proposto pra ele a parada do macaco, e falou, né, de deletar, ainda era permitido. Mas na época que ele tá falando pra a mulher lá do museu, a menina lá do museu, ele fala que depois teve o... É, tem razão. Eu não lembro ao certo, pode ser isso só mesmo. Só que aí quando ele fala de, vamos deletar e tudo, cara, não, você vai matar ela ali? Tecnicamente não vai matar, né? Talvez eticamente, né? Tipo isso, assim. Ah, é verdade, é isso aí. Aí só que o cara não quer, né? O cara não tem coragem também. Não teve um episódio que a consciência da mulher ia pra um ovo? É tipo um negócio parecido. É o de Natal. É o White Christmas. É o do Natal, sim. É. Uhum. Que é o cookie, né, que eles chamam. Será que tipo aquilo na evolução disso aí? Sim, acho que sim. Acho que o do Natal é a frente disso, é. Uhum. É. E ele cita, no museu ele cita a tecnologia dos cookies lá. Que é do White Christmas. Todas essas são a mesma coisa, né? A do USS Callister, essa é a mesma parada também. É, bem parecido. Né? O lance do White Christmas é que eles... o tal cookie, eles colocavam dentro da cabeça da pessoa e deixavam a pessoa vivendo uma semana lá vivendo, porque aí o negócio ia meio que copiando, né, a consciência dela. Isso. É diferente do por exemplo, do Star Trek, que o cara simplesmente pega lá o pirulito lá do menininho, né? DNA. E o DNA e já consegue copiar depois de uns 2 dias lá no nosso renderizando e copia. Cara, até voltando um pouco do Star Trek, a parte do menininho foi foda, cara. aquilo. É, aquela ali foi sinistro. Ali foi de tudo, acho que foi o mais bizarro, que o cara fala, não, ele tem o DNA dele, e eu faço isso porque eu sei que se, a qualquer momento ele pode fazer isso de novo, sabe? É. E é engraçado que o episódio não mostra, né, não mostra violência, mas você só vê a expressão do pai, né, dizendo, cara, eu tenho que dar o braço torcer, é muito realístico, né, quando você vai ele larga o cara no espaço, o corpo congela, depois se fragmenta todo. Cara, dá dó do cara. Você vê que o cara tá quebradaço já. Né? É. E pra ele também, bem ok, né? Matar uma criança no espaço, né? Tudo bem, vou matar. É, aquele negócio, né? Na cabeça dele, ele tipo, não, tô aqui, eu que criei essa parada e eu sou o rei daqui, sabe? Tipo isso mesmo. Tô virtual. Sou reizinho, né? É. E a historinha lá do médico que faz o implante na cabeça? Eu achei engraçado essa história. Caraca, como assim? Não, a Fabiana que acha um filme bonito da estrada, né? É. Tem que lembrar desse parâmetro. Gente, mas não a partir dos canibais, né? A partir do relacionamento do pai com o filho. É quando ele come o filho? Não acontece. É, não, isso é só no livro. É, então... Ah, esse aí do médico, eu achei interessante a ideia do negócio, né, do médico sentir o que o paciente sente, só que ele vai ficando cada vez mais bizarro, né, ele vira no final parece aqueles contos de terror, trash mesmo, né? É, não, ele vira literalmente um cracudo, né? Ele vira literalmente um cenobita, cara, do Hellraiser. É verdade, eu não tinha feito essa... É, que dor, né, é verdade. Atinge o prazer com a dor. Isso é literalmente a descrição dos cenobitas, cara. Eu achei muito foda essa parte. Agora, eu achei... Uma parte que eu achei bizarra, assim, no bom sentido até, de tão bizarro, é a parte que ele fala, não, ele era médico, ele sabia até onde ele podia ir sem morrer, mas não adiantava. É, cara. Faltava o medo, né? Faltava o medo. Que ele não tinha mais medo, ele só tava sentindo só a dor, e a dor não era suficiente, tinha que ser um misto da dor com o medo que ele sentia nos pacientes fudidos, né? Isso eu achei muito bizarro, cara. Antes dele, cara, lá... Cara, porque a gente, na verdade, não viu o implante completo, o implante na ponta, assim, ele tinha aquela caixa cheia de runa bizarra, saca? Que invocava cenobitos na ponta, que ficava no cérebro. O que eu achei maneiro, antes dele ficar maluco lá, né, do cara morrer e dar um pinote lá no implante dele, foi a questão lá do sexo com a namorada dele, né? Uhum. Porque era uma realimentação sinistra, né? Porque não, ele tinha... Quem jogou Mass Effect já tá... Ah, eu nunca joguei essa porra. É, terça-feira, né? As Azari, isso. É, quem mais teve no Black Museum? Além do... Teve o médico, teve a história principal, né? Da menina lá que era que ligava com o preso no final. Era só essas três histórias? Acho que sim, né? Não lembro de outra, não. Eu achei muito legal no começo que ela chega e você vê o posto de gasolina todo fechado. Aí ela pega e abre, sei lá, um iPhone enorme, né? Pra carregar o carro. É, o painel. Nossa, muito legal. 3 horas pra carregar seu carro. Uma ideia boa, né? Bem interessante. É, e a parada é maneira porque você nunca fica completamente perdido, né, cara? Uhum. Mas eu achei que o começo do episódio com o final parece que não bateu, né? Porque parece que no começo ela para pra abastecer o carro e ela encontra por acaso o museu. É, mas não, mas tá planejado. Não, planejado. É, o tempo todo. Porque a mãe dela já tinha ido naquele lugar, né? Isso. E a mãe tava com ela o tempo todo, né? A gente descobre depois. Não, sim, mas no começo parece que ela acha por acaso. Não, mas ela tá fazendo um teatrinho também, tipo, pro cara, né, de repente tá observando. Nossa, mas teatrinho pra quem ali no começo? Não tinha ninguém? Só terra? Não, de repente, talvez o cara estivesse observando. Você tem que planejar, cara. É assim que você comete o crime perfeito, cara. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel, imagem no post pela Fabiana, e eu também gostaria de fechar esse Gavestática fazendo um agradecimento muito especial ao Jonathan, um nosso ouvinte já de um tempo, que na época do Gavestática 100 ele disse que queria dar um presente pra gente, né, que no caso foi um site novo. ele se voluntariou, né, para reformular todo o layout para algo bem mais simples e objetivo. Sem contar que até agora ele tá ajudando muito também, dando todo o suporte, né, que a gente sempre foi um pouco leigo nessa área de conhecimento. Então, muito obrigado mesmo, Jonathan, por toda a força, toda a ajuda. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavestáticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast. Beleza. Ou como foi dito naquele famigerado Gavestática de uns 6, 7 anos. Yes! O que era isso, meu? Nem lembro. Era o cara que trabalhava comigo, pô. Ah, lá de trabalho lá. É, foi de trabalho. Nossa, você falou isso, viu? Um fragmento assim de memória, mas não fazia ideia de onde que era isso. Eu acho que você usou a mesma entonação. É. Beleza. Posso começar aqui a abertura? É, como é que vai ser isso antes da gente começar? Não sei. Eu tô com a lista de episódios aqui aberta. É, eu só tô com os episódios aqui. Eu ia meio que perguntar o que cada um achou de cada um. Tá bom. Tá? Só uma coisa, ô Fabiana, é pra te chamar de Fabiana mesmo ou de Lumi, alguma coisa assim? Não, pode chamar de Fabiana mesmo. Hoje falou uma coisa bem interessante. Falou, é, online você nunca é Fabiana, você é sempre Lumi. Falou, não, então tá bom, você é Fabiana. Ah, ela é... Tem orgulho dos seus nicknames, gente. Você não pode deixar se... Você notou que eu tô deixando o Flyfish de lado? Tô deixando morrer? Eu tô vendo, você é um saco. Eu acho que você faz bem, cara. Eu sou uma pessoa insegura, cara. É. Eu vou descobrir algum apelido ridículo que você tem no seu passado pra chamar dele. Eu tenho vários, cara. Eu tenho um lá do fórum mesmo. Esse eu lembro. Eu acho que a gente devia achar um nick pro Fábio, que aí eu vou me sentir mais à vontade. Ele, né, Fábio? Sempre foi, né? Sim. Pois é. Isso que é amadurecer, rapaz. Esse negócio de nickname é da época do Mirk, aquelas porra lá. Bate-papo da UOL. É, mas, por exemplo, Fabiano eu acho muito grande. Sei lá, é meu nome. É, mas é, Lumi, na verdade, é seu nome, né? Também, né? É, também. É, pode chamar. Ah, então, como é que você fala? Como é que fala? Lumi. Que você tá dizendo que a pronúncia em japonês é diferente. É Rumi. Rumi, né? Ah, tá. A Vi tava certa. Eu tava achando que era isso mesmo. É. Que aí eu fui tentar escrever pra você da pronúncia, mas não tem como escrever Rumi, né? Eu botei HR, né? Sei lá. É que, nem, que nem os Cavaleiros de Rohan, que é difícil falar também. Quando você lê no livro, você fala Rohan. Pra mim foi e sempre será Rohan. Rohan. É isso aí. Nem pra falar Rohirin. Nossa, cara. Você fala Rohirin. Rohirin, né? Até porque eu vou te dizer que esse jeito provavelmente é mais certo do que o... Do que, como é do que o certo. Mais certo que o certo? Mais certo que o certo. Tranquilo. Vou fazer aqui a abertura, então. Yes! O legal também dessa temporada é que todas as protagonistas eram mulheres, né? É verdade, né? Porque o do cara, Star nem Trek. Me liguei nisso, verdade. O do Star Trek, a princípio, você acha que é o cara, mas é a protagonista mesmo é a mulher depois, né? Depois fica totalmente na visão dela, né? Depois que ela assume. É verdade. Ah. Eu não li muita coisa sobre essa temporada, mas é a primeira vez que eu vejo alguém comentar isso. Eu não li quase nada, né? Ah, Só no Hank the DJ que ele. Ah, é dividido. Que vídeo protagonista. É verdade. É. Verdade. Mas ainda assim, ela é que vai mais. Sei lá, atrás das coisas, ela que quis... É, bem mais do ponto de vista dela do que do dele, né? É, ela experimenta mais. É, e ela que faz o negócio andar, né? E ela que fala, não, vamos fugir. Uh-huh, é. Mulher é foda, né? É, né? Tá aí a representante, né? E qual foi o episódio preferido de cada um, então? O meu foi o primeiro dessa mesmo. Dessa temporada? Dessa temporada. É, o meu foi o primeiro, o SS Callister. O meu foi o Crocodilo. Eu gostei de Metalhead. Caramba, cada um com diferente aqui. E o Ike. Cara, eu tô tentando pensar. Eu acho que foi o Black Museum, no final das contas. Porque eu realmente gostei muito daquele. De cada um dos componentes, né, da história ali, especialmente do primeiro, né? Acho que é o primeiro, que é o do médico, né? Do médico cenobito. Eu acho que esse foi mais história de terror, assim, que os outros episódios, eu gostei bastante. Eu tô entre o Hang the DJ e o Black Museum, mas eu acho que eu fico com o Black Museum. Pô, escolhe o Hang the DJ, que aí é, cada um... Olha aí, o que sobrou foi o Archangel, eu tava certo. Archangel, é. A gente exclui ele da lista. E não, pela lista tá lá da menina. Mas daqui a pouco você vai mudar de ideia e vai dizer que ele é o seu favorito. O que é que você fala? O Archangel? Quem vai falar que do Archangel é favorito? Não, é que só tem 5 pessoas aqui, 6 episódios. O único que ninguém falou que era o preferido foi o Archangel. É a Vivi, fala que é da Vivi. Ah, é. É, né? A Vivi vai falar que ela ia fazer isso com o Luke, né? Monitorar o menino. Caraca! Mas pra finalizar, quem fala lá daquela sua teoria lá que o Black Mirror se passa no mesmo universo do Prometheus. Ah, tá bom. O Aiken tem uma teoria que, na verdade, é tudo uma simulação criada pelos engenheiros do Prometheus. É, os engenheiros do Prometheus criaram, né, uma... Não, na verdade, é o pessoal que criou o grão, criou uma simulação, que é o universo do Prometheus, pra saber o quão merda eles podem fazer alguma coisa na vida real. Tá bom, então. É, tá aí, o meu episódio favorito foi o Prometheus. Mudo. Quando ele falou isso, eu achei que era um episódio. Eu falei, peraí, qual que é? Eu não é esse, né? Prometheus, Black Mirror. É, não. Eu tava falando de Black Mirror. É meio que uma piada interna do nosso WhatsApp. É que toda vez que eu falo que eu não curto uma coisa que o Aiken gosta, ele usa isso pra me invalidar, cara. Que eu gostei de Prometheus. Você gosta de Prometheus, cara? Só pra falar porra nenhuma. É, pô, é um bom argumento, cara. Né?